Azari 2230, estabilizado localizador. Chama a torre 118, minha blusa 2230. Torre 118, meio. No 600, reduz para 200 mais. 200 no 600. Chama pista no zero, vento 140 graus e 10 nós. Juliette, 1754. Alfa, pode ser Juliette, 1754. Salvador, boa tarde, passarinho 2230. 2230, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento 140 graus, 10 nós. Guardando pista livre 2230. Portão 8, autorizado ingresso no 754. Portão 8, no 754. Passarela 2230, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 2230. Israel, linda bridge. Israel? 4089, da Azul? Afirmativo, Israel. Salvador, muito boa, né? 721 da web pra portaria da autorização. 721, né? Guarde correndo. Chama agora a torre 118.6. 118.6, obrigado. 21, 4.0.7. 4.0.9. Confirma? Eu vou 4.0.8.9. Estou confirmando que eu estou pegando a EMA de 1.9.7 de colação. Não, apenas dá 2.8, ok? Dá no 0 também, né? Dá eu lendo a EUD. Dá eu lendo a EUD. Participo. Lima, quilos, Lu, sente agora de copo. O 43 voa Coral, sobe uma centena. Conselheira, 1443, direto Coral, subindo para uma centena. Passarela 2230, sola 56, chame 12, me deixa falar. Sola 219, obrigado. Salve, Salvador, boa tarde, passarela 2230. Passarela do Alfa e Juliette, posição 14, remoto. Alfa e Juliette, remoto Euro 4, passarela 2230. quilos Zulu Copter. Lençóis, uma centena direto, decola 17, curva esquerda, saída lotar, 1208 e 5510. Momo, alvo, Momo Cogbo direto. Prossegue até... chama a torre 18.6 para táxi acionamento. O limite do Zulu tem um morro. 600, chama a torre 118.6. Confirma, prefeito? 118.6. 18.6, 1.6.0.0. Yields 120, decimal 8. 5545, azul 4089. Chama, puxa só. Web 6721, copy. 2 horas. Fortaleza autorizado 330, AP Zulu no 9. Decoda 10, esquerda, Momo, Cogbo, Frote. 1208, 5556. Autorizado Fortaleza nível 330, decola da 10, curva esquerda, na Momo, Cogbo, Frote. 1208, ao controle, 5556, transponde para o chat 6721. Pronto, 6721. Amarelo. Salvador, boa tarde, com o 697, com a nossa própria. Confirme. O 1697. Está descendo para o 160, não tem nada bom. Está ciente da Nova. 1697, copiado, desce para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado ILS, reporta estabilizado. Até 2000, no 020, reporta na estabilidade. 00 foi autorizado. E repouso no 0, no 600. 3283, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, no portão 5, 3283. Controle Salvador, boa tarde, é 352, transfere. Boa 5240, voa ITAP. Desce para 2000 pés, ajuste o 020, acione a identificação. Aciona o idente, vou ITAP, desce 2000 pés. 5240. Acionamento 672104. 672104, aguarda aeronave parquear. ao lado direito, no 05, após iniciar no 04, o WebMS 721. 05, do lado esquerdo, em 721, após iniciar. Confirmando, lado esquerdo. O Airbus da TAM, Paquera no 5, após iniciar no 4, seu lado esquerdo. Tá combinado, chama pra cá. Falou o Xanar 6254. 6254, confirmo. Tem autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont. Afirmativo, agora de copo. Alô, Salvador, boa tarde, Golo 600, Livre AP. 600, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, no 600. Lima Papa Mike, meu pé, ingressa nos corredores, chama 15 milhas fora. Rio de Janeiro 380, decolagem da 10, direita da Hélio e da Bride, intercepta Pesulo 10, SMAP Lufto, Barbacena, faz conforme, 1208-5563. Tem minha localidade? Gabriel Simões Filho. Repassa na vertical, Lima Papa Mike. Zulu 190, SMAP, Lúvito Barbacena, faz conforme 208 com 3 saída 5563. Chama pushback assim. Reportarei. Oi, pessoal. Obrigado, Jason. Graça apaixonado, pronto, Lima Papa Mike. Salvador, aqui 4-08, mostra, portão 3, seguinte, aguarde, aguarde a autorização. Taxi Objeto 6721-137-445, Recife. O ponto espera 186, ajuste no 020, web 6721. No 020, cabeceira 186, boa. Gol 924, estabilizado e aliás. Chama a torre 118-612-924. Salvador, gol 924. Gol 924, baixei, travou? Afirmo. Ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-950 graus, 1-2. 7, vivo na 1-0. Aeronave na final, Web, é um banho da Gol. Após a passagem no mesmo ali, mantém a cabeceira no 0. Após o companheiro da Gol, a gente mantém no 0, minha cabeceira. 2, foi para 1443. 1443, prossiga. No 443, solicitar ascensão para o nível 120. Sobe para o 120 no 443. Foi para no 443. No 697, 12 horas, 7 milhas. Helicóptero mantendo meu país, no rumo leste. Aciente, voo no 697. Siga-me, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette no 924. 5240, curva agora à esquerda na Pro 020, para sequenciamento de tráfego, descendo até 2000 pés. Esquerda 020, descendo 2000, segue 240. Afirmativo, redução para 170 mais. 170, reduzindo. 1020, ajuste. Tem um bom voo, azul 4089. Comandor 180, minha autorização. Confirma? Confirma, 1806, atualização Aracaju. Afirmativa, agora de coloque no 806. 1924, portão no 0, atualizado ingresso, Juliette. Ingresso, Juliette, portão no 0, no 924. Autorizado 230, Aracaju, Golf 677, Tuca, Aracaju com curva esquerda após decolagem da pista 10, 1208, 5557. Bom, tá combinado, 230 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Tuca, Aracaju, 120.8, motor e 5557, Golf 677. Portão 6, chama para lá. Eu me acerto dois anos de close 11, curva esquerda da presente, siga a Momo e chame o controle no 208, por favor. 208, obrigado senhor, até amanhã. Bom dia, azul 4089, inicialmente a Lima tem capturar 1-0. A Lima tem capturar 1-0. Controle Salvador, voo 1-3-2-8. Décima via maré para 2000 pés, ano 020. Com 1020 via maré para o 02, para 3000, o gol no 322. Informação novembro, por favor. 5240, é autorizado Duna. Autorizado LS, reporta estabilizado. 5240. Voa Duna, reportará, chega 240. Salvador, muito boa tarde, novamente, web 6720, transfere. 721, boa, 330, sai da Momo, vigilância. Vigilância, pode voar a Momo, senhor. Autorizado. Grato. Zulu, decolou as duas, deixa meu controle, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, lei Marcelo Zulu. Olha, boa tarde, Papatango, lei Marcelo Zulu, decolou na 7, passando bem 207. Sai da mão, lei Marcelo Zulu, vigilante. Sai da mão, lei Marcelo Zulu. Lei uma Papa Mike visual com LC, a Serra Índia Quinta. Papa Mike, que frequência livre correndo no seu local? Livre, bom trabalho e obrigado pela compreensão. Lima, Papa Mike. Até mais. DLS, é o meu milha do externo, voo no 697. 97, chama a torre 118-6. 26. Salvador, boa tarde, voo no 697, está passando Simbra, baixo travado. Voo 1, Angelo Amant, approach. Under radio surveillance, turn right. Radio 090. Attempt to set 10-20, clear descend the 2 level, 080, Guara 42. Guara 42, radio right 090, descend to 080, part level, expect you can complete the approach, ILS X-ray. That's right, ILS X-ray, and then this heading, you are cleared to localize the course. Guara 42. All these cars, we are cleared to the localize the course. All these cars. 5240 estabilizado. 5240, chama a torre agora, 118-6200. 18-6, 5240. Boa tarde, é o Trip 5240, estabilizado, duas milhas para a Duna. Trip 5240, seu número 2 para pouso, reporte no externo, baixado e travado. Reporte lá, 5240. Minados, mantenha o 120, chama agora ele, é o 120, decimal 10. 0, quando menor 7. O 4089 está cruzando 1600, só o 380. Veículo 11 no meio, chama o controle 10-8, bom voo. 208, obrigado, 4089. Thanks. Ajuste no 020. Ok, 4000 pés no 020, reduzindo 2509 na APA 6316. Se for precisar de voar, manda presente, 6316. Negativo, mantenha a chegada. Controle Salvador, azul 4089-2000-380. Web 6721, chama agora Recife, 2685, alterna 12545. Web 6721. 2685-2545, obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Azul 489, sobe 380, voa Dayon. Direto Dayon, sobe 380, 4089. Falou 17, chama no 2169, Libra. 2169, bosta. Falou 1697, entrando na moto. 1806, para funcionamento, portão 3. 1806, livre no 6, chama pro táxi. Camarada. Paulo, voo na 697, livrou? Alfa, repórter Sérgio Juliette, chama até a posição. Ciente, Alfa, reporta antes da Juliette, 697. 5240. 5240, vento 140 graus 19, pouso autorizado, pistão 90. Livre, pouso 5240. 697, solo 121, décima 9. Tarde, Papá Romeu, Oscar, papapá, passa 210 para 1.500. Papapá, desce até o 50. E portão 3, autorizado ingresso. Ingresso para os 3, Minas 7. Papapá, Oscar, papapá, desce até quanto? Até os 50, Oscar, papapá, na via chegada maré. 50, via chegada maré. Quilo Zulu autorizado, uma centena. Uma centena, quilo Zulu. E copiado. 328 livre LS, e 20. Solo 1806 para o táxi, com 121 a bordo, com 2 horas, seu pé na mesa. 6322. 6315, redução para 220 nós, 6315, número 4. 220 nós, 6315. O Lucas, aquele Zulu pode voar direto na entrada? Autorizado, direto Lençóis, Zulu. Informe-te, Matra Pouso. Pouso será para o 16, confirmando, 17, 10. 700, copiado.